Tudo é tão colorido agora. Tudo é tão colorido agora. Tudo é tão colorido agora. Se move de cá pra lá, tensiona os músculos e o aço sobe alto e fura o céu, que num instante fica leve, escuro, frio, silencioso. Foge de tudo em direção ao verbo que deixou pistas, e o sono manso da memória interrompido bruscamente. Desperta um, desperta dois, desperta toda a geração, desperta até o pai Adão. Morta, podre, a carne some, esgota o tempo sem matéria, só festa, energia inútil e a lembrança que o passado concentrado explode fundo ao mundo. Faz o tempo, faz a luz, energia faz as coisas, faz a vida, faz Adão e a Eva e a procriação. Escuro, frio, silencioso, sono manso da memória, rompe o céu, desce pesado e funda o chão. Tudo é tão colorido agora.